informations provenant de la source créée et entretenue par Berger Eureka. Maria Madalena, rainha das tentações, já te conhecem por lana, que destrói os corações. És Maria Madalena, mas não és arrependida, vendes amor e prazer, seja de noite ou de dia. És Maria Madalena, rainha das tentações, já te conhecem por lana, que destrói os corações. És Maria Madalena, mas não és arrependida, vendes amor e prazer, seja de noite ou de dia. Pões as mulheres com ciúmes, porque os seus maridos só te querem ter. E junto nos seus queixumes, a rogar serilhos a quem te for ver. Mas matas de desejos, homens, que de madrugada fora te vão visitar. E fazes feliz os que dormem, que já viram a hora de te poder amar. És Maria Madalena, rainha das tentações, já te conheces por lana, que destrói os corações. És Maria Madalena, mas não és arrependida, vende-se amor e prazer, seja de noite ou de dia. És Maria Madalena, rainha das tentações, já te conheces por lana, que destrói os corações. És Maria Madalena, mas não és arrependida, vende-se amor e prazer, seja de noite ou de dia. És Maria Madalena, rainha das tentações, já te conhecem por lana, que destrói os corações. És Maria Madalena, mas não és arrependida, vendes amor e prazer, seja de noite ou de dia. És Maria Madalena, rainha das tentações, já te conhecem por lana, que te destrói os corações. És Maria Madalena, mas não és arrependida, vendes amor e prazer, seja de noite ou de dia. És Maria Madalena, rainha das tentações, já te conheces por lana, que destrói os corações. És Maria Madalena, mas não és arrependida, vendes amor e prazer, seja de noite ou de dia. És Maria Madalena, rainha das tentações, já te conheces por lana, que destrói. Ora, muito bem, 14 horas e 36 minutos. Se não se ligou a antena da Rádio Arco-Íris, pode ligar para estar todos em sintonia, escutando as nossas músicas portuguesas, para passar uma boa tarde. Ora então, vamos ficar aqui com Marco Paulo, Morena Baila. Este é para a senhora, senhor Barbosa, que deve estar à escuta da minha missão, e para ele, para seus filhos, para seus netos e para todas as pessoas amigas que o conhece. Ora então, aqui vai Marco Paulo, Morena Baila. É assim mesmo. Até já.

mas depois de um tempo bebe e fica piradinha. Ela desce um salto, a gatinha perde a linha. Piripipiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripipiripiripiripiradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Quando chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer pegar. Mas ela tá de boa, só querendo dançar. Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha. Ela desce um salto, a gatinha perde a linha. Piripipiripiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripipiripiripiripiradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Piripipiripiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripipiripiripiripiradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Ora, muito bem, então são 14 horas e 57 minutos. Ora, então, tenho aqui uma dicatória da parte de uma nossa ouvinte, Maria de Matos, e sócia da nossa rádio Arco-Íris 96.2. Ora, muito bem, isso toda a gente se pode fazer sócia da nossa rádio, para que a nossa rádio vá sempre mais e mais em frente. Ora, então, eu vou passar aqui uma dedicatória para todos nós, animadores, para todo o auditório da Rádio Arco-Íris e para todo o mundo que a conhece, filhos e netos e todas as pessoas amigas dela. Ora então, aqui vai José Medeiros, a festa vai começar. Ora então, da minha parte, um muito obrigado e uma boa continuação de uma boa tarde. Até já. Agosto, a alegria no ar, o Portugal sempre em festa e um povo a festejar. Hoje a festa lá na aldeia, do Algarve até ao Minho. Portugal não vai dormir, ninguém vai dançar sozinho. A festa vai começar, isto tenho a certeza. Vamos todos bailar, eu sou bem à portuguesa. A festa vai começar, isto tenho a certeza. Vamos todos bailar, eu sou bem à portuguesa. A festa vai começar, isto tenho a certeza. Vamos todos bailar, eu sou bem à portuguesa. A festa vai começar, isto tenho a certeza. Vamos todos bailar, eu sou bem à portuguesa. Quando chega o verão, há bons tempos com certeza. Só queremos festejar, vem à moda portuguesa. Em qualquer parte do mundo, onde um português esteja, vais ouvir esta canção quando a minha gente esteja. A festa vai começar, isto tenho a certeza. Vamos todos bailar, eu sou bem à portuguesa. A festa vai começar, isto tenho a certeza. Vamos todos bailar, eu sou bem à portuguesa. A festa vai começar, isto tenho a certeza. Vamos todos bailar, eu sou bem à portuguesa.

que é apenas um momento. Este coração agora mais desassossego de quem tanto amou e queria ter mais tempo a pôr em palavras todo sentimento que me envolve agora num abraço frio. Quem me der aos meus olhos fechar e voltar ao passado, enganar o destino e ficar outra vez ao teu lado. Ensina-me a viver, ensina-me a seguir a vida sem te ter. Não olhar partilha seus segredos com quem sempre esteve lá para me ouvir. Mas quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Quero os meus olhos fechar e voltar ao passado. Enganar o destino e ficar outra vez a teu lado. Ensina-me a viver. Ora, muito bem. Ora, então, são 15 horas e 9 minutos. São hora de dar a minha receita da Molotov. Ora, então, vamos pegar em 12 claras e deitámo-las para uma bacia, não é? De onde vamos mexê-las. Ora, levantá-las em castelo, pô-las em castelo. Mas pronto. Então, pegamos em 12 claras e deitámos numa bacia. De seguida, pomos 2 colheres de açúcar branco. Claro. De seguida, pomos-lhe um bocado em uma colherinha desde chá, mais ou menos, de sumo de limão. E então vamos mexer as claras com a batedeira, porque é mais fácil, senão está aí um tempo infinito e a fazer com que lhe doia ao braço, não é? Tanto mexer, para as pôr em castelo. Então vamos pô-las em castelo. E depois, de seguida, vamos untar uma forma com um bocadinho de manteiga, uma forma de preferência de folha, em que leve mais ou menos aquelas claras. Mas atenção, que elas depois vão subir. Então, depois, elas já vão mais ou menos subidas lá para dentro, porque elas vão é cozer e não cresce muito mais. Mas é mais ou menos assim. Então, numa forma de folha, fina, não vale a pena ser muito grossa, porque ela vai... Depois, unta-na com manteiga, de seguida molha-la com o... então com o tal que eu lhe ensinei no sábado, caramelo, que eu lhe ensinei na semana passada a fazer o caramelo, vamos untar a forma também. Primeiro untamos com a manteiga, depois passámos-la bem untadinha, mais ou menos, com o tal produto que eu lhe ensinei a fazer no sábado, na quarta-feira. Estou mais para lá do que para cá, já estou a ver. Então, de seguida, pomos lá dentro da forma, as claras, e de seguida levámo-las num tacho com água, ou numa assadeira, pode ser, com água posta a ferver dentro, levámos-a dentro do forno, pomos a assadeira de onde vamos as claras, a levá-las ao forno, pomos a assadeira dentro de um recipiente com água, num tacho com água que já esteja a ferver, e pomos isso dentro do fogão para elas ficarem cozer. Depois de estar cozidas, vai tirar para fora, vão cozer em banho-maria dentro do forno. Então depois tiram para fora e vão deitá-la num prato, numa terrina, pôr lá a molotov. E deitando-lhe depois por cima mais um bocadinho de caramelo, para lhe dar mais um bocadinho de brilho. E estão prontas para comer. Deixem arrefecer um bocadinho, pode fazê-las agora à noite, já estão boas para comer. Então, um bom apetite e vamos então continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa. Até já! Thank you. tenho aqui uma dedicatória da parte de Maria Rosa, de Lyon, que está à escuta da nossa emissão da Rádio Arco-Íris 96.2, através da Bias Internet. Ora então, muito bem, e é uma dedicatória para ela, para o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus netos e todas as pessoas amigas. E vamos então ficar, vou-lhe mandar esta música que ela pediu, Márcio Pereira, Louco por Ti. Ora, muito bem, vamos escutar e muito obrigado por estar à escuta da nossa rádio. Já era madrugada. Sentiste o que eu senti, mesmo sem ter dito nada. Teu sorriso me conquista num segundo, tornaste o meu mundo de prazer. Louco por ti, sabes que sou. Este é a cama quente que no inferno me aquece. Passo desse tempo que a memória não esquece. Prazer, só tu tens esse poder. Diz-me que não sabes que eu sou. Diz-me que não queres que seja. Muito bem, ora então mais uma dedicatória da parte do Sr. José, daquele, é um senhor que fazia, que falava no, com o, no desporto, aos, naqueles dias à noite, juntamente com o Gemiro e o Bruno, talvez, e outros mais, pronto. Então é da parte dele para todo o auditório, para todos os animadores, o meu muito obrigado, e para todo, para seus filhos, seus netos, sua esposa, e para todas as pessoas que o conhece. Ora então, aqui vai, José Malhoa, Que Sorte a Minha. Espero que ele goste. Ora, uma continuação de uma boa tarde e até já.

bairro e bordados de filé. Bem contente, e deixa-me bem contente, com muitas fábricas de calçado, dá trabalho a muita gente. É um conselho bem para a frente, com muitas coisas para falar. Na flor a abelha pousa, na flor a abelha pousa, fica no norte de Portugal, onde nasce o rio Sousa. Muito bem. Ora então, tenho aqui mais uma dedicatória da parte de Maria do Céu para todo o auditório, para todos os animadores e para todas as pessoas que a conhece, todas as pessoas amigas, vá lá, e para todo mundo. Ora então, vamos ficar com Maria Celeste, Ora Encosta Encosta. Até já, fiquem bem. Ele Ora, 15 horas e 35 minutos. Ora então, eu agora vais aqui uma dedicatória da parte do Sr. António, que vive aqui perto de nós, dos nossos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, muito bem. Ora, então tenho aqui uma dedicatória, porque ele gosta muito das desgarradas, e então pede uma desgarrada para ele, para seus filhos, toda a sua família, todas as suas pessoas amigas, todos os colegas de trabalho, e uma continuação de um bom trabalho e uma continuação de um bom fim de tarde. Ora então, Tiago Maroto, uma desgarrada. Então vamos escutar para o Sr. António. Até já. Amigo das desgarradas, vamos cantar duas cantigas na hora improvisadas. Estou ansioso por te ouvir com as tuas bonitas quadras. Não as trago preparadas, não as trago preparadas, nem sequer no pensamento. Nem sequer no pensamento, estou bem, muito obrigado. Encontrei-te mesmo a tempo, pois queria-te convidar para vires ao meu casamento. E espera aí um momento, e espera aí um momento. Dissestes que te vais casar, o que se passa contigo? André, vais te enforcar, mas comigo podes contar. Porque ir também eu conto, se é para comer e beber, amigo, estou sempre pronto. Bendito seja esse ponto, bendito seja esse ponto, não sendo ponto do fim. E eu não me vou enforcar. Tu nunca penses assim. Olha que eu amo a ela, e ela ama-me a mim. Acredito que seja assim, acredito que seja assim, mas só tu é que não vês. Mas só tu é que não vês. Toma cuidado com as mulheres, elas não são bobarias. Ela tem grande amor por ti, assim como tem por mais três. Está calado siamês, está calado siamês. Não me desejas miséria, olha que a minha noiva ainda é mulher séria. Tu não digas mal dela, que eu chego te dou para o pelo. Tu estás aí com inveja e com dor de cotovelo. Até me cai o cabelo, até me cai o cabelo, com tanta barbaridade. Com tanta barbaridade, eu sou sempre teu amigo, não te escondo a verdade. Nos tempos de mocidade, lindos momentos vivi, agora estás a comer do prato que eu já comi. Mas quem te trouxe aqui, mas quem te trouxe aqui, pensava que eras rei. Pensava que eras rei, não me contas novidades. Isso é algo que eu já sei, a defesa preparei. E ataco de fininho, ela também me contou o quanto eras fraquinho. Já estás no mau caminho, ela ainda é minha amiga. Podes crer que ainda me liga, mas não quero causar intriga. Esta hora é para acabar. Foi um prazer estar contigo e te voltar a encontrar. Deste Tiago Maroto, um abraço vou deixar. Foi bonito o teu cantar, foi bonito o teu cantar. Nesta hora tão sagrada, obrigado meu amigo, por esta linda desgarrada. Termino a minha quadra com um grande obrigado do Maroto e do André, um abraço apertado. E assim vamos ouvir um folclórico, que é Minha Linda Maria. Muito bem. Ora, que é da parte do Sr. Manuel Pinheiro, para sua esposa, seus filhos, seus netos e para todas as suas pessoas amigas daqui de Orleans, Portugal, por esse mundo fora. Ora, então vamos ficar com um folclore, Minha Linda Maria. Até já. Mais uma dedicatória da parte do Sr. Agostinho, que é um dos membros do 33 fundadores da nossa Rádio Arcanciel. Ora, uma continuação de uma boa saúde para si, para seus filhos, para todo o auditório da Rádio Arco-Íris, para todos os animadores, o meu muito obrigado, e para todas as pessoas que o conhecem. Ora, então, vamos ficar, mãezinha, e eu vou te amar. E para todos os doentinhos do mundo, não esquecendo todos os doentinhos do mundo, para que Nossa Senhora lhe traga uma boa recuperação e e tudo do bom. Ora então, vamos escutar. Até já. Ora, muito bem. Ora, então, são 15 horas e 48 minutos. Muito bem. Ora, então, eu vou fazer aqui uma dedicatória. Esta é da minha parte para Manu de Arujo e para o seu patrão, que, visto isto, está sempre à escuta da nossa música portuguesa. O meu muito obrigado. Para todas as suas colegas de trabalho e para todas as senhoras que estão à escuta da minha emissão. Ora então, vamos ficar Maria Lisboa. Maria vai com todos. Vamos então escutar. Fiquem bem. Até já. Pois não sou assim. Só quero um homem que me dê carinho. E como tu não interessam para mim. Sei bem que jogas à minha procura e dizes estar muito apaixonado. Não acredito nas tuas palavras. Leva o teu charme para outro lado. Porque eu não sou a Maria vai com todas. Porque eu não sou a Maria vai com todos. Se quiseres por isto

bem. E assim cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia, dando o meu melhor e com muito gosto. Ora bem, e tenham todos um bom fim de tarde e um bom fim de semana. E até para a semana, se Deus quiser, cá estarei com a mesma boa disposição por estar na vossa companhia. Ora então, vamos escutar mais um bocadinho de música e depois deixo-vos com a RTP Internacional. Até já. Muito bem, ora então até para a semana, se Deus quiser. Um beijinho para todos vocês que estiveram à escuta da minha emissão e vamos ficar com o RTP Internacional. O Bloco de Esquerda parece estar com uma posição diferente este ano, assim espero que seja, e que portanto este ano não